está ouvindo... Eu sou o Kainan e eu quero ser um Creed. Eu sou o Jardel e eu corri 2 km até em casa depois do filme. Oi, eu sou a Monique e tô muito velha para as músicas da Bianca. Isso aí. Aqui é o Rafael e... Adrian! Então hoje nós vamos falar sobre Creed, Nascido para Lutar, o mais novo filme spin-off da franquia do nosso querido Rocky Balboa. Não é, pessoal? Pessoal. Acho que sim. Gente, eu quero participação de vocês também, tá? Sim, a gente vai falar do Creed, infelizmente. Creed. Porque o Kainan quis assim. E no filme a gente acompanha a história do Adonis Johnson, o filho bastardo do Apollo Creed, que tem uma vontade inerente no seu sangue por luta. E por isso ele larga a sua vida tranquila. E milionária. E milionária, exatamente. Pra ir atrás do nosso Rocky Balboa. Eu acho que o Kainan é overactor. Overactor? Ah, tá bom. Eu tô empolgado. O filme é tão bom. Médio. Médio? Ah, tá bom. Eu quero causar. Ah, tá. Beleza, então. E o que falar? Falar? Creed. É carioca. Overactor mesmo? Não. Kainan é carioca? Não. Gente, eu tenho um problema de dicção, então eu tenho que falar aberto, que entendeu? Quando tu fala normalmente, não tem nenhum problema de dicção. Claro que eu tenho um problema de dicção. Minha língua é presa um pouco. Eu acho, né? Não sei. Tá bom, então vamos lá, gente. Vamos falar o que... Pecado. O que tem de bom nesse filme? Por que esse filme é tão foda? Por que ele foi esnobado no Oscar? Acho que a gente vai falar da língua presa. Não, tava tão, não, tão promissor. Não. Creed, a gente vai falar de Creed. Tá bom, vamos. Primeiro ponto positivo, acho que são as lutas sem cortes, né? Caraca, as lutas são realmente muito foda de Creed. A primeira luta, o jeito que ela foi feita, ela realmente sem ter corte nenhum, a câmera fica girando toda a vida, a luta é muito bem coreografada. A maquiagem também. É legal porque eles vão sangrando, né? É, quando troca a câmera de lutador pra lutador, a maquiagem é muito bem feita. Essa cena é muito maneira, cara, e a porrada é dói, né? Tu sente dor ouvindo aquelas porradas do filme. Exatamente. A mixagem de som dos socos ali é muito... Sim, é muito foda. Não, é, dói. Aquele filme dói, cara. Dói. E é maneiro essa cena que vai certinho, né? Vai passando toda a luta, daí vai na cara do Rock. Daí o Rock manda ver do lá... Do Rock não, do Creed, né? Não, no Rock. Ah, que Rock? Ele tá dando as dicas. Ah, tá. Fora do ringue, ele vai no momento certo, mostra a cara do Rock, daí o Rock acaba com ele. Volta e nocaute. É legal que, também, que ela fica girando, a gente vê, tipo, por trás do ombro de um deles, daí eles estão lá brigando, beleza. Depois a câmera vai lá, foca no Creed, do Creed fica, vem pra cima e tal. A câmera gira de novo, depois foca no Leo e ele também, chamando o Creed pra luta. É muito legal, essa primeira luta é muito foda. O Adonis ali, o Creed, ele é meio marrento, né, cara? Isso eu achei que ia se resolver no filme, não se resolveu, né? Que ele é marrento pra caramba, os caras estão dando porrada e fica, vem cá, quero mais porrada, não sei o quê. Exatamente. Essa luta ali, ele... Sempre. Ele é mó show-off, né? Aí também, né? Ele tava no fanatozinho dele lá, então... É, ele porra. Já fazia isso pra intimidar as outras criancinhas lá, é, né? O pau comia lá, né? Caraca, ele pegava maior que ele, né? Batia, socava, com raiva. Dá pra sentir também. Ele, diferente do Rock, ele tipo um talento nato. O Rock, ele tinha aquela carreira que não deu certo, que ele ia lá e já era um cara de uns 30 e poucos anos, nunca tinha dado certo no boxe, só lutava... Sei lá, ele não tava nos botecos bizarros lá, não sei o que é aqui. Não sei se é box clandestino, que merda que é aquela. Mas enfim, ele lutava naqueles lugares bizarros e não tinha sucesso nenhum. Acho que até o Mick falava pra ele, treinador do Rock, ele não tinha talento, blá blá blá, que ele sabia ver quando o boxeador tinha talento. E o Creed é o contrário, ele meio que aprendeu tudo sozinho, já tem um talento nato. Ele precisou, né? Ele precisou... Lutar desde criança. Ele sabia fazer aquilo pra alguém olhar pra ele, né? É, e que ele sabia fazer. Isso que é a diferença. O Rock, ele era um perdedor. Ninguém treinava ele porque ele era ruim. O Creed é o contrário. Ele era bom, mas ninguém queria treinar ele por causa do legado do pai dele. This guy guy here, that's the toughest opponent you're ever going to have to face. I believe that's true in the ring. I think that's true in life. Now show me something. E é isso, pessoal. Obrigado. É isso que a gente ia pra falar do filme. Muito interessante. E o treinamento? O que tu achou do treinamento dele? Todo mundo ficou falando, será que vai ser tão bom quanto o primeiro? Porque o primeiro ele briga com o frigorífico lá, ele bate nos porcos do frigorífico, sobe a escadinha. O que tu achou do treinamento? Aqui ele mexe com animais também, né? Só que vivos. As galinhas. Ah, as galinhas não, mas já tinha galinha também. É, uma referência que o Mick fazia o Rock pegar a galinha e. Sim. O Rock sofreu bem mais que ele também. Mas que é a piadinha. É. Os filmes do Rock acho que é um dos mais fracos, assim, que eu achei o treinamento. Polêmica? Por quê? Ah, eu acho mais. Sei lá, eu acho mais empolgante dos outros filmes do Rock. Por quê? Eu tô tentando explicar porque se tu me deixar. Se tu deixar, eu vou chegar lá. É uma construção, né? Tu não fala assim, não é sim ou não. Nos outros filmes do Rock, o treinamento ele era mais emocionante. Tu viu o Stallone realmente se exercitando que nem um animal no filme dele, né? O cara destruía ali o Creed, ali, o ator, o Michael B. Jordan, né? É, ele cresce até durante o filme, ele começa meio. Assim, ele já é meio fortinho no começo do filme, mas no final ele dá meio encorpado. Mais maromba. É, ficou mais maromba, né? Tomou whey. Mas, exatamente. Dari Monstro. Mas, eu acho que esse filme até nem focou tanto no treinamento dele, porque ele já tinha esse negócio da luta dentro dele, então não precisou tanto de treinar ele, então acho por isso que não foi o foco nisso. É, só que eu acho que assim, ele deu uma prometida, porque ele falava assim, ah, se eu lutar, você luta, né? Eu pensei que sempre foi aquele paralelo do câncer, do Rock, né? O Rock tem câncer. Spoiler. Spoiler. Eu já tenho spoiler, desculpa. Mas enfim. E a luta do Rock contra o câncer. E do outro lado, o Adonis treinando pra luta, né? E parecia que ia fazer um paralelo. Eles fazem até um pouco. Eu achei que ia ser mais tocante esse paralelo, ia ser mais maneiro, assim. É, o negócio do. Esse diálogo. A luta do Rock com o câncer, eu acho que foi meio rápido, assim, né? Ele ficou um tempo no hospital, ficou passando só alguns flashes depois, mas foi uma coisa que ficou em segundo plano. É, e eu acho que vai ter mais um segundo. A visão do câncer do Rock vai ser mais no segundo filme. Eu também acho. Eu acho que nesse eles fizeram focar mais na história realmente do Adonis, né? Porque aí a gente já, como no primeiro filme ele foca na história, no desenvolvimento do Creed, do filho do Creed, daí no segundo ele já pode mostrar, por que não, a morte do Rock Balboa. No, God! Meu, a gente pode falar de Star Wars aqui? Não, deixa pra depois. Tá, então eu vou falar de outro filme que não é Star Wars. Eu já vi um herói meu morrer recentemente. Eu não quero ver outro herói meu morrendo, cara. Tá. Mas eu acho que pra passar o bastão, esse tipo de coisa é necessário, eu acho. Acho que nos dois casos ali, eu acho que é uma necessidade. Acho que é uma coisa que não tem como fugir disso. Por isso que outro personagem importante de Star Wars pode morrer no segundo filme, né? Sim. Mas não morreu nenhum personagem por ter de Star Wars, é bom frisar. Não morreu nenhum. Eu não quero acabar sendo espancado até a morte. Pelo amor de Deus, ninguém morre em Star Wars. Mas a Leia e o Luke têm um filho. Meu Deus, que filme é esse? Eu vi outro filme. O filho deles vai participar do Pânico na Floresta 52. Ué. Mas enfim, eu vocês falaram que vai ter continuação do Creed, né? Sim, 2017, final de 2017 é pra lançar no cinema. É, eu nem sei se eu queria ver um Creed 2, porque o primeiro, cara, foi tão bom que parece que dá medo que vão estragar, né? Dá um medo que vão estragar. Tá. Mas eu acho que se continuar o mesmo diretor e o roteirista, eu acho que não é muito difícil estragar. Não tem erro. Eu acho que é muito difícil estragar. E manter a trilha sonora também, eu acho. Caraca! Que... Trilha sonora! Vamos falar dessa trilha empolgante. Sonora. Empolgante. Muito empolgante. Empolgante. Eu só queria frisar o talento nato do Kainan pra fazer isso, cara. Caraca, eu tô realmente impressionado. Muito empolgante mesmo, né? Trilha sonora... E o jeito que eles juntaram a trilha sonora com o filme, na parte do treinamento, na parte da luta, eles usaram aquele aquele truquezinho muito, muito batido já, tipo de usar uma batida fixa no fundo da trilha pra acompanhar o nosso batimento cardíaco. Eles vão aumentando, cada vez que a luta vai chegando no clímax, eles vão acelerando esse batimento e faz a gente ficar ainda mais... Parece que tá dentro da luta, né? Exatamente. Parece que tá realmente assistindo a luta. A gente pode falar da luta final já? Isso já começa na luta final, né? Eu não reparei esse negócio do batimento cardíaco, mas eu senti muito na luta, assim. E já começa antes de começar a luta, quando ele tá lá no... na preparação, e daí o Rock vai falando sobre nervosismo, e daí tu vai ficando nervoso junto, quando ele entra no ringue, tu tá muito ansioso pra ver, caraca, velho, não vai perder pra esse babaca. E o barulho das pessoas também vai crescendo dentro do... E todo mundo vaiando ele e tal, tu fica muito... É tenso. Muito envolvido na cena, que a gente não vê o rosto dele, então a gente só imagina o que ele tá vendo, o que ele tá passando na cara dele e tal. É, a gente sente a própria agonia da mãe dele em casa, assim. Sim. Assistindo ele. Ah, eu tava igual a mãe dele lá. Dá na cara dele, isso, vai, vai. Tava na torcida, eu tava quase pulando isso. Assim, na plateia tem que se segurar pra não começar a berrar junto. Sim, sim, é verdade. Principalmente quando começa a música do... A música clássica. A clássica do rock. Pariu, a música clássica, realmente, ela veio na hora exata, no ponto exato, no último round, tudo ou nada. Mas eu achei muito legal que eles cortaram quando ela ia começar a crescente da música, isso foi muito... Exatamente. Mas porque que é maneiro cortar ali. Mas porque daí, porque foi só uma lembrança, só, não é? Só tipo, uma nostalgia. Isso, só pra lembrar ali que esse filme surgiu do rock, mas que ele não é o rock. Mas ele é próprio, ele é uma coisa. Ele é uma coisa própria, exatamente. Foi o rock que falou, né? Vai lá e acaba com ele, é agora, vai lá e acaba. Daí, então, a música cresceu. Depois que o Rock falou isso, isso é muito foda. Mas a música toda da luta é o tema do próprio Creed. Dessa música mais forte, mais batida e mais do gueto. Meu, é muito foda a trilha sonora. E tem duas cenas que sobressaem essa trilha sonora, que é quando ele tá na humilde casa dele lá com aquele projetor, olhando o vídeo do Rock e do Apollo lutando no YouTube, que ele vai na frente do projetor e começa a fazer os movimentos de luta também. Isso é animal. E a trilha crescendo, aquilo é muito legal. Não, é maneiro também porque não manjo muito assim, mas o silêncio do filme, ele faz umas paradas maneiras também. Teve muito silêncio, inclusive teve muito silêncio no filme. Achei muito legal também no início, quando ela vai, a mãe dele vai buscar ele no orfanato, que não é mãe, ela, né? É, que aí a mulher do orfanato vai falar, eu quero lhe apresentar a senhora, daí ela, podemos ter um momento, tipo, eles cortaram o nome ali no início. Só pra dar aquele crídeo. Aquela, e aí no final, quando ele pergunta qual era o nome dele, daí entra o nome do filme, isso foi muito... É, isso foi maneiro. O silêncio, até no cinema bom que a gente viu, né? A gente tinha horas tão silenciosas do filme que a gente ouviu Star Wars na outra sala. Falando em Star Wars, os dois filmes têm coisas muito parecidas, que é o quê? Os filmes trouxeram a nostalgia dos filmes antigos, tanto o Creed quanto o Star Wars, e criaram... A sua identidade, né? E trouxeram uma nova identidade, novos personagens. Isso foi muito bem construído nesses dois filmes, tanto Star Wars quanto no Creed. Eu acho que no Creed é talvez até mais que o Star Wars, assim. É um sentido de uma continuação mesmo, mas não de uma continuação de filme simplesmente, mas da vida mesmo, porque o Rock mudou, o Rock tá com outros problemas, é toda uma evolução do próprio Rock na idade que ele tá e todos os dilemas, assim, que nem ele não querer enfrentar o câncer por causa da experiência que ele teve com a Adrian. É muito maneiro, assim, esse tipo de expressão que eles colocam. E não precisa, sabe, pegar um filme inteiro e transformar num drama, ficar uma hora de filme, meia hora de filme explicando, o Rock por causa disso, não sei o que, trauminha. Não, eles vão lá, é só com a interpretação e a trilha sonora e a cena muito bem feita. Tu já entrou no clima, tu já comprou toda a história do cara. Muito, muito maneiro. E o mais legal disso é que foi ideia do diretor. O diretor do filme que quis criar essa história porque ele achava legal e tal. Até no filme que ele fez antes desse, que também era com Michael B. Jordan, que é o Fruitvale Station. Não, o Quarteto Fantástico, né? Não. Obrigado, senhor. Os dois juntos tiveram a ideia, né? Os dois juntos tiveram a ideia. O Michael B. Jordan também ajudou o diretor na história e tal, falou que ia ser interessante. Daí eles levaram pro Stallone e o Stallone decidiu entrar no barco e produzir o filme. E daí saiu essa coisa foda que a gente viu no cinema. Por isso que eu digo que é melhor que talvez Star Wars, assim, eu adorei o filme do Star Wars, mas talvez ele consiga reciclar uma franquia, não sei se reciclar franquia não é um bom termo, mas trazer uma franquia de volta de um jeito muito mais legal, assim, nesse sentido, né? De de ter uma identidade própria, porque Star Wars eles meio que voltaram tudo ao ponto zero, né? Han Solo é contrabandista de novo, a Leia tá engajada na política de novo. Eles meio que deram uma rebutada no que se conhecia daqueles personagens, e não foi necessariamente uma evolução encaixada com os novos personagens. E no Creed, não, o Rocky se aposentou, tá tocando um restaurante lá, e sabe, a vida dele foi pra frente, morreu o cunhado com o pé no saco dele, aquele maldito Polly, né? Beberrão desgraçado. E sabe, a vida dele foi pra frente, e de uma forma muito lógica, natural, assim, o Adonis entra nessa vida. No Creed a gente percebe que a vida seguiu. É, a vida seguiu. Continuou, mas no Star Wars ainda ficou um pouquinho... É, Star Wars eles voltam a um ponto zero, sabe? Ah, é. A República de repente não é mais tudo aquilo, agora a Primeira Ordem tem uma Estrela da Morte igual ao Império, esse tipo de coisa. E isso é mistério, não? Isso não é spoiler, né? Não, tá no pôster. É, tá no pôster. Tu vem dizer que é spoiler? Foda-se. Mas o que não é legal no Creed é a nossa querida Bianca. Nossa. E as suas músicas, né? Tô muito velha. O que falar das musiquinhas Bjork dela, musiquinha indie qualquer coisa? Grab me. Grab. Não consegue. Caraca, como? Que ele gostou das músicas dela. Ele fez isso porque ele tava gostando dela, não das músicas não, dela, né? Porque ele ligava, ele foi lá embaixo, desceu e bateu na porta dela pra diminuir o som. Se ele tivesse gostando... Então quando ele vai ouvir a música que ela fez pra ele, ele ouve comigo, eu não consigo ouvir os dois, pega um pra ti. Divide. Exatamente. Sim. E depois que acontece, eles nem terminam de ouvir a música. É, nem terminam. Ele começa a beijar ela, mas não é amor, é tipo, caralho! Tira essa merda! Tá na cara, é isso aí, ó. Ele também não gosta da música. É ingostável aquela música. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Assistindo o filme, eu só conseguia ficar balançando a cabeça da indignação da falta de reconhecimento desse filme nos prêmios, nas premiações, no Oscar, no Globo de Ouro e tudo. Caraca, é ridículo só o Stallone ter sido indicado. Não, não ridículo por ele não merecer, porque ele realmente merece. Ele tá muito foda no filme. Ele só não merece ser indicado como merece ganhar. Isso, ele vai ganhar. Tenho certeza que ele vai ganhar. Mas a falta do filme ter sido indicado, até outros prêmios grandes também, o Globo de Ouro não foi indicado a nada, só ator coadjuvante, o Oscar também não foi. E o Oscar ainda faltava dois filmes pra completar a lista de filmes indicados. Então por que não colocar por que não, né? O Creed, que é um filme muito bom. E o que eles colocaram pra completar essa lista? Não, tem oito. Tem só oito indicados. Ah, deixar... É, eles podem indicar até 10, mas eles indicaram só oito. E ali falta dois que claramente estão faltando, né? Falta dois, realmente. Que é o Creed é um deles. Agora, antes eu não achava que o Creed era um, mas... É, o Creed definitivamente é um que falta. Definitivamente, e o Carol, que todo mundo tava falando, né? Exatamente. É complicado o Oscar porque a gente não viu muito dos filmes ainda, né? Sim, é. Regresso mês que vem, a Garota Dinamarquesa também. É tudo agora, final do mês ou início de fevereiro. É, daí... Complicado. Mas eu realmente acho que ele deveria ter sido indicado ao Oscar. Foi muito bom o filme. O Fruitvale Station ganhou ótimas críticas no primeiro filme antes desse, do diretor, né? Ryan Coogler, né? Isso. O diretor é muito novo. Isso já dá pra ver também que é um preconceito do Oscar. E ele também é negro, não foi indicado. E o Fruitvale Station ganhou ótimas críticas. O Fruitvale Station ganhou o Festival de Sundance, que é um festival de filmes independentes e tal também. Foi muito reconhecido esse filme. E agora o Creed não ganhou o reconhecimento que deveria. Mesmo o filme ter sido tudo que foi, tudo que representa e tal, as cenas, tudo que ele fala. É um filme que tem... O conjunto da obra. Sim, realmente. Fala sobre negros e tal, sobre... A cor, a raça, mas em nenhum momento tem xingamento, não é baixo o filme. Não é apelativo. É, não é apelativo, nada, e mesmo assim não foi reconhecido pelo Oscar. Pois é, eu tentei lembrar hoje se tinha um palavrão no filme, eu não lembro. Sylvester Stallone, acho que ele falou alguma coisa sobre não ter palavrões no filme, coisa assim de ele introduzir de um outro... Que pôde introduzir essa história maravilhosa pra outra geração, sem usar palavrão, não sei o quê, uma coisa assim ele falou. Eu achei isso muito, muito bacana, eles terem lembrado. Eu sempre quis falar isso, link no post. Mas também o senhor velhinho Stallone só esqueceu de agradecer o co-protagonista do filme. Ele não agradeceu o Michael B. Jordan e nem o diretor no Globo de Ouro. Ele simplesmente esqueceu. A única pessoa que ele agradeceu foi ao Rock. Ele agradeceu uma galera, né? A família dele. Sim. Teve um discurso. Eu lembro que ele falou bastante coisa. Ele veio com a família inteira, né? Foi ele que veio com a só que tava inteira. Aquele babaca do. Não, quem era? Foi o Denzel Washington. Ah, Denzel Washington, verdade. Não, mas o Stallone também, ele veio com as três filhas dele. Ah, veio, mas não subiu no palco. Não. É. Como é que é o nome do cara do Globo de Ouro lá que fica dublando? Ricky Gervais? Dublando não, ele fica... As críticas. É, mas ele traduz simultaneamente o que os caras estão falando. Ah, o Rubens é Valdo Filho? Meu, que saco, né, cara? Eu tava tentando entender o que o Rock falava, daí ficava lá com a voz. Não, mas esse não era o tradutor. Mas quem era o tradutor? Não, o tradutor eu não sei. Mas esse desgraçado, esse tradutor, eu tava lá tentando entender o que o cara tava falando. Daí processo, tava lá... Vale processo. É. Mas, enfim, daí eu tava tentando entender o que o Sylvester Stallone tava lá falando e tal, no agradecimento, daí ficava aquela vozinha por cima, né? Eu vou tentar não ficar emotivo, porque eu tenho muita sorte. Eu quero só dizer agradeço. Muito feliz, grande prêmio, minhas filhas, família... Ele agradece família, né? Família, isso. E o Rock. Ele agradeceu ao Rock. E daí foi isso que eu consegui entender da fala dele. Né? Caraca, eu entendo o trabalho dele. É muito difícil traduzir simultâneo as coisas, mas não, eu não quero. Muito obrigado, mas eu não quero essa tradução simultânea. Eu prefiro ver em inglês. Não, o Rock in Rio que faz legenda simultânea. Tem um negócio que faz legenda simultânea. É o Rock in Rio? Tem algum negócio... eu acho que é o Rock in Rio. Faz legenda simultânea. Pô, faz isso. Cara, legenda simultânea é a melhor coisa. Fica a dica. Novela da Globo tem isso, gente. Porra. Pois é, novela da Globo tem a legenda. Se tu liga a legenda na televisão, fica passando. Isso não é mágico. O YouTube faz isso. O YouTube faz mais ou menos, mas ele faz. Mas enfim. Beleza, então é isso? É isso que todo mundo tem pra falar? Não. Não, tem mais o que falar, tá então? Tá acabando? Não sei, tem mais o que falar, então vai em frente. Eu queria falar que o Michael B. Jordan tem muita cara de mal. Isso é o ponto negativo do filme, cara. Tá naquela cena romântica, né? Aquela melação e ele com aquela cara de mal. É muito maneiro. Não, é muita cara de mal, velho. Eu acho que ele atuou bem até. Ele fez um bom trabalho. Sim. A gente já falou que as porradas do filme eram muito boas. Já falou. Cara, é muito... E os baldes de sangue jogados na plateia. Caraca, aquele sangue. Caraca, aquele era muito que uma, sangue. Uma hora eu pensei que eu tava no Tarantino, cara. Sim, pois é. Parecia o Hateful Eight ali. Sangue na lona, sangue nas cordas, sangue em todo mundo. Caraca, e o juiz também, todo sanguentado a camisa dele, caraca. Não, o palco meu foi bonito, cara. E os barulhos eram muito bons, da porrada e tal. Eu acho que foi melhor que o UFC. Melhor que o UFC? Acho que... Se bem que é verdade, né? É muito melhor que o UFC. Não. Porque o UFC, no filme, a câmera, né, fica lá parada. É. A câmera fica lá parada. Ali, a câmera fica girando. A gente tá dentro da luta, a gente tá dentro do ringue, junto e com eles. Aquilo leva uma adrenalina, uma empolgação, é muito... É, e tu se importa, né? No UFC tu... É. Exatamente. Só no WWE. WWE eu me importo. E lembrando que no final do filme o Kainan foi dirigindo e o Jardel foi correndo atrás. Treinamento. Importante. Sim. Mas... E o que aconteceu com o dinheiro do Rock? Ah, ele fuma, né? Todo filme ele volta pro ponto zero. Pro filme 2 ele tá rico, daí ele fica pobre porque ele não sabe gastar o dinheiro. Daí no filme 3 eu acho que ele tá estabelecido, né? Como um campeão, assim, ganhando uma grana. Ele comprou ali o restaurantezinho, é dele, né? Restaurante é dele, Adrian. Peraí, no 4 ele tá rico ainda, que eu lembro que tem até um robô ridículo no começo do filme. O quê? Hã? Ele tem um robô no começo do 4, robô? Rock 4. Sim, eu acho que pode ser as galinhas também, né? Se todas elas fogem, né? Custa caro. Custa caro, né? Gastou todo dinheiro nas galinhas. No Rock 5, eu acho que ele tá meio ferrado de grana. Daí ele treina um moleque lá e tem uma revoltinha com o filho dele, um negócio meio bobo. E daí eu acho que ele já não tá mais tão ricão. No Rock Balboa, eu lembro eu só... Não lembro. Esse filme eu só lembro que ele pega a... Como é que é? Marie, né? A menininha do primeiro filme. Eu não lembro o que acontece. Não lembro se o nome dela é Marie, mas... Eu sei que o filho dele não é o, aquele de boca torta lá? É aquele do Heroes. O Peter Petrelli? É, Peter Petrelli. Exatamente, do Heroes. Ah, isso nesse filme faltou um pouquinho, né? Que o Rock tinha um super discurso naquele filme, que foi... Eu acho um discurso bem massa. Não tinha como ele superar aquele discurso. É até bom que eles não tentaram, né? É verdade. Ele foi em doses homeopáticas, né? No filme todo ele foi falando, tendo um discursinho foda. O filme todo ele foi lá... Exatamente. Praticamente o Shia LaBeouf com Do It! Acho que poderia ter um livro de autoajuda só desse filme, né? Podia. Deveria. Livro de autoajuda do Rocky. Olha, conhecendo o Stallone, isso é possível. Isso é possível de lançar um livro com frases do Rocky. É impossível. Não, isso é maneiro. Eu acredito que isso é verdade na vida, acredito que isso é verdade no ringue. Tem umas paradas maneiras assim. Você é o seu único inimigo, seu inimigo é você, que não sei o quê, olhar de frente do espelho e tal. É, tem umas coisas maneiras ali, umas frases dele. E é o primeiro filme que o Rock é babaca também. Falou pro Pia lá que... Somos família. É, tu não é minha família de verdade, não sei o quê. Ele é meio mongolzão, mas ele nunca foi tão babaca. Né? Mas era medo, eu acho que ele tava com medo ali. Tava com medo por causa do câncer, né? Até o Michael B. Jordan foi idiota com isso. Acho que foi meio assim pro menino se afastar, assim, tipo, não quero me tratar, entendeu? Tipo. E ele vendo que o guri já tava pegado demais com ele. Não, mas... queria que o guri perdesse ele na vida dele e tal. Eu sou só o seu treinador. Mas acho que não, porque depois ele... Eu acho que não, porque depois ele ficou... Ah, o que eu falei? Ele ficou boladinho. Ele falou merda. Sim. Então é isso. Todo mundo tem suas considerações finais aí. Podemos começar com a Monique. O que você achou do filme? Eu não. Sim. Você sim. Então quem foi? A gente não decidiu o que a gente dá, assim. Tipo, quantas estrelas? Não precisa de estrelas. Só fala... Conta uma nota. Nota 10. Quantas pizzas? Quantas fatias de pizza? Ótimo! O máximo. Eureka, gente. Não sei. Porque fatia de pizza. É verdade. Mas podia ser 8 o máximo. Porque, né? Fatia de 8? Pizza normalmente divide em 8. Eureka ou achei só pra esse filme? Nossa! Não. Não tem que envolver nada com Eureka, gente. Não, a pizza ela ficou. Pizzas. Pizza de 4 sabores pra esse filme. Pera, pera. É aleatório? Eu tenho uma que tem uma história. Pera aí, música dramática. Quando eu vou no Subway, eu sempre peço azeitona preta. E a mulherzinha sempre coloca pouca azeitona. E eu sempre fico puto. Porque eu quero mais azeitona. Então acho que a gente devia... Não chora, gente. Sei que é triste, mas... Um dia eu quero um adicional de azeitona no Subway. Eu pago R$3,50, que se vocês quiserem me sangrar, eu pago pra colocar um número aceitável de azeitona. Porque eles jogam 10 azeitonas naquela merda. 10? Tipo... 10 é muito. É, às vezes eles jogam 10 e tiram 2 ainda, assim, opa, foi demais. Então, quantas azeitonas vocês dão pra esse filme? Nossa senhora, eu odeio azeitona. Eu também não gosto de azeitona. Eu prefiro a pizza. Pizza, assim. Não, gente, pizza não. Sério? Precisa só falar o que acha do filme. Eu achei o filme foda, o filme vale a pena ser visto e merecia estar no Oscar. Eu queria mostrar a expressão do cara, né? Muito maneiro, ele faz um negócio assim com as mãos, assim, fica... Ah! Ai, que legal, sabe? Caraca, ai que legal! Ah, meu Deus. Tá, eu vou repetir só o que eu coloquei ontem na minha postagem no Instagram. Eu acho que o filme é incrível, é emocionante. E eu acho que ele foi muito injustiçado. Ele merecia muito mais reconhecimento do que ele teve. Isso aí. O treinamento podia ter sido melhorzinho, mas mesmo assim foi um filmaço. Muito emocionante. Que comentário bosta, né? Eu vou editar, depois eu gravo outro. Monique, vai lá, Monique. Então, o filme ele superou minhas expectativas. Ele foi sensacional e eu indico a qualquer um. Esse filme é um filme pra família, é todo cachorro. Mundo, cachorro, todo mundo vê esse filme. É maravilhoso. É isso aí. um agradecimento pra menina do Burger King que deu pra gente 6 daqueles negócios promocionais. A gente vai comer Burger King muito mais barato pelas próximas semanas. Qual que podia ser o nome? Micro-ondas. Borda de catupiry. 4 queijos. 6 queijos. Tapa na cara é o nome do nosso podcast. Faz programa de fofoca, tá ligado? Tinha que ter hype no nome. Fanboycast. Hatercast. Tem muito hatercast por aí já. Badasscast. Eureka. Eureka! Puta! Ah, tá aí, ó. Eureka. Ficou até registrado que a gente descobriu. Ficou aquele... Eureka! Eureka!